Sheffield. Bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Eric. Não, eu não quero falar. Dizem que eu sou o Magari, mas hoje eu estou triste. Eu sou o Mônio. Por que você está triste, Magari? Vai acabar o espetacular Homem-Aranha. Na verdade, já acabou tem um certo tempo. Pra gente. Mas olha, vamos olhar pelo lado bom. A série a gente assistiu no passado e tudo mais, e agora a gente teve essa oportunidade de rever, comentando. Olha só. Vamos ver o lado bom. Terminando ela, a gente pode começar a fazer o Spider-Man Unlimited. Exatamente, olha só. Então o Ultimate, olha que beleza. Oh, a terceira temporada. É o top. Tem que começar da primeira, Magaren. Não, a terceira. Do terceiro episódio da terceira, pra ser mais preciso. Então, os dois primeiros são uma bosta. Então, a gente tá triste, mas hoje a gente vai falar. Os outros episódios são épicos. Hoje a gente vai falar do último episódio da série The Spectacular Spider-Man, o desenho animado que passou aí de 2008 até 2009, 2010, mais ou menos. É, na verdade acabou em 2008 e 2009. Isso, 2009. Então, é episódio 13 da segunda temporada ou 26 da Netflix? 26 da Netflix, exatamente. Por falar em Netflix, Mônio, onde que o pessoal consegue assistir isso aí? Na Netflix, como já foi dito, ou importando o Blu-ray dos Estados Unidos, que tem legendas e áudio em português, não? Exatamente. E dependendo de quando você estiver ouvindo isso aqui, quem sabe saiu no Brasil esse Blu-ray também, né? Com muita sorte, querendo com muita força. Certo. Então, o que a gente faz aqui, basicamente, é todo mundo dá play ao mesmo tempo, vai assistindo e comentando, né, o que quiser. Normalmente não tem a ver com o episódio. Pois é. O que é estranho, né? Então, eu vou fazer a contagem aqui e a gente vai assistir o último episódio, certo? E arroi. Posso fazer a contagem? Deve. Certo, então vamos lá. 3, 2, 1, play. O Halloween vai aparecer na história, pelo visto. Uhul! Vários Halloweens. Então vamos cancelar isso aqui e falar só em outubro. Falar o quê? Em outubro. Ah. E com todos os outros chefões fora da área, ele se tornou o grande. Na última história aí teve o retorno do Duende. Pô, agora que eu percebi. Nessa legenda falaram Green Goblin. Falaram Duende Verde. Não, a tua não é do Netflix, né? Não. O que significa que o Harry ainda. A do Netflix ela nunca se decide muito de como chamar os personagens. Eu prometi pra mim mesmo que traria o Harry pra casa bem. Então, lembrando que o Homem-Aranha acha que o Duende é o Harry, né? Que o Harry desapareceu. E da última vez que o Duende apareceu era aparentemente o Harry, né? Que tava. Na verdade era o Harry que tava vestido com a roupa, né? E mancando na mesma perna que o Duende tinha machucado momentos antes. Exatamente. Cérebros esmagados. Eu prometo que não vou tornar esse apelido tão literal se vocês me falarem qual é o novo endereço do Duende Verde. Ele não tem uma base. Ele liga pra gente. É verdade. Aí ele tá tentando descobrir onde o Duende tá. É bom, né? Cabeça de abóbora. Tá vendo? Abóbora. Abóbora selvagens. Gwen Stacy. Gwen Stacy. Essa feiosa. Horrível. Tan, tan, tan. Opa, essa música é muito boa. Aproveita, Mônica, que é a última vez que a gente tá ouvindo nas gravações. Uma pena isso. Foram quantos programas de espetáculo? Deixa eu ver aqui. Não sei, eu já não sei fazer conta normalmente, abalado igual eu estou, menos aqui. Não, eu não vou fazer conta não, eu vou naquele... Só vai consultar a planilha, filho. Não, eu vou naquele navegador de podcasts que tem na lateral do Aracnofan, Trip View. Olha, a propaganda. Propaganda pro nosso site, olha que beleza. Selecionar por vídeos comentados. The Spectacular Spider-Man Animated Series 13, com esse, 14 programas. porque o primeiro e o último a gente fez de um episódio só, né? Estou procurando uma música que vai encerrar hoje. Aqui na minha pasta eu encontro Sérgio Malandro e Faustão, o Rap do Ovo. É, um detalhe que eu não lembro se a gente comentou, talvez sim, que na primeira temporada todos os nomes tinham a ver com alguma parte de... Isso eu sei que a gente comentou. Tinha a ver com algum campo, algum ramo de estudo, né? De biologia, física e tal. E essa segunda temporada são todos termos de teatro, né? Então, tanto que esse é fechem as cortinas, alguma coisa assim. Peter, preciso da sua ajuda. Na dublagem, não. A dublagem, às vezes, eles colocam um nome que não tem nada a ver, mas no, os nomes originais, sim. Calma, Peter. A dublagem, né? O Aranha conhece o Harry do Duende, mas o Peter Parker não. Talvez Harry nem saiba que é o Duende de novo, então pega leve. Mas fique esperto. Harry, conta pra ele o que me contou. Eu acho que o colégio inteiro sabe que eu tomei bomba pra melhorar o meu jogo. O que muitos não sabem é que era um fortalecedor de desempenho experimental da Oscorp, chamado Globulina Verde. É só o Homem-Aranha que sabia sobre o Harry, né? O seu Duende Verde. E durante o meu Peter apagão, não. Eu me tornava o Homem-Aranha e o Norman. Duende Verde. Isso. Quer dizer, não, peraí, como assim? Eu não entendi direito. Então quer dizer que você é o Duende Verde? Ele não tá brincando. Então, como eu já falei, acho legal. Não consigo lembrar de nada. Mas que deram um jeito de deixar o vício do Harry em drogas. E me obrigava a fazer coisas. Nesse desenho, né? Aqui, eu falei, errado. Que pode ter falado. Não, eu só ia falar coisa aleatória pra variar. Falar que essa semana eu descobri que o dublador do Homem-Aranha original aí, Josh Keaton, nasceu no mesmo mês, dia, mês e ano que o Mônica. Pois é, com certeza é uma pessoa muito simpática, muito legal. É, só uma errada. E muito velho. Velho demais. É... Eu ia comentar, eu falei aqui agora há pouco que a temporada é baseada, o nome dos episódios é baseado em teatro e tal, mas na verdade os quatro primeiros é baseado em termos de engenharia, os outros, os três... Teve economia, não teve? Teve na primeira temporada. Ah, tá. Os do 1 ao 4 é engenharia, os 5 ao 8 é de ciências humanas e tal... Aí os três seguintes é de criminologia e os três últimos de drama. Os três últimos que tem a ver com teatro. Eu não poderia ter amigos melhores. Estranho foi o Eric falar que os quatro primeiros é. E o Mônica ter falado nada. Em todos você falou. Você não falou o sal em nenhuma das... É porque o nome do episódio, essa que é a referência que eu tô fazendo. O nome não. Você falou os quatro primeiros, os nomes do episódio é referência. É que na minha cabeça eu tava falando sobre o tema. O tema dos quatro primeiros episódios é. Eu não lembro se a gente comentou, mas. Meu resumo. Dá uma agonia ver essa etiqueta do Peter pra fora. Pois é. A cabeça. Olha que a gente chegou a comentar alguma vez, mano. Eu acho que a gente citou uma vez. Não pelas costas do Harry ou da Liz. Aí, isso, passou. Peter, virando homem! E o Harry ouvindo tudo, olha aqui. Coitado. Não, o Harry saiu, não saiu? Já. Só se o Eric já, tá adiantado que tá o Harry lá fora. O Eric não gosta da série, ele assiste em velocidade aumentada. Mas não tenho certeza se posso confiar em você. Talvez a gente não possa confiar em você, Norman. No dia das bruxas, eu segui o Duende Verde até aqui e vi o Osborn Pie saindo da sala secreta atrás daquela armadura. Você tá falando da adega de vinho? Isso não é um segredo. A adega de vinho foi ótima. Não é segredo, a adega. Cara, é outro nível, né? O melhor é que o mordomo tava saindo na hora, cara. Super conveniente. Alguém deve ter morrido, ele tava fazendo análise. Autópsia. Harry, atenta. Esse episódio é genial. Na verdade, toda a série é genial, mas... Eu não sei se o Harry está dizendo a verdade ou se ele sabe mesmo. Conseguiram manter a identidade do Duende segredo. Com licença, eles conseguiram deixar a gente em dúvida, né? É, eu lembro que na época que eu assisti, eu fiquei... Caramba, quem será que vai ser o Duende, né? Porque... Eu falei, putz, será que vai ser a mãe deles que só criaram no desenho só pra isso? Vocês lembram que eu falei? E acabou o desenho, a Aranha morreu na explosão. Fim. Você lembra que eu falei que as bombas faziam... Um grito. Davam gritos, né, explodir? Foi uma gritaria violenta agora aí. Acordou todo mundo. É, o Duende apareceu e o Norman e o Harry estão aí. É o mordomo. Não, ele é do CSI. Ah, é. Então é a mãe mesmo. A Eric que tava certo. Não, o Magarin que falou. Então o Magarin que tá certo. É porque na hora que eles estavam falando, ela aparece e o Norman fala, vai. Vai descansar, alguma coisa assim. Pela alegria do Magari, hein? Ah, claro, de todo super vilão que eu tive que lutar. É o paraquedas de teia. Só faltou fazer a mãozinha. Acho que dá pra classificar isso como acolhedor. Mas isso seria descaracterizar o personagem. Oiê. Ele não tá conseguindo ver, é o Demolidor. Mas as rodas já estão girando e eu vou. Duende Dor. Demoliente. Por falar, é porque é o último episódio, né? O Demoliente, tá certo, faz sentido. Exato. Que eu. Aparece o Homem-Aranha vendo a mão dele, ah, tipo, como se fosse em primeira pessoa, sabe? Significa que o filme The Amazing Spider-Man é fiel ao desenho, olha só. Com certeza. Até ele usar a mãozinha de ter. Pior, espero que no novo filme da Marvel o Aranha solte a mãozinha de ter pra pegar um skate. Pra pegar um skate ainda. Alô, segurança, aqui é o Osborn. Camaleão, era o camaleão, não, o escorpião. Não, é para pegar e pior que a gente tá gravando sair. Isso antes do Tripcast de fevereiro ir ao ar. Então a gente ainda não viu as reclamações, né, do pessoal das nossas descaracterizações que a gente fez lá. E a gente já sabe no que deu. Ah, não descaracterizamos nada? Descaracterização nenhuma, super fiel. Mas até demos emprego pro Tobey Maguire de novo. O arquivo pessoal dele foi deletado. É, esse doutor Mencken aí, né? Ele tem nos quadrinhos lá. Eu fiquei na dúvida na hora que eu vi aí. É o empresário, não, o secretário do Oscar. Isso. E aparece a primeira vez, acho que tá Amazing 200 e alguma coisa, não é muito recente, né? E aí, você já. Não, e você? Não, vai ser na hora do almoço. É que eles estão achando que pode ser ele, né? Porque só a família do Osborn que sabia da globulina verde. E o Mencken. Eu não tô policiando ninguém. Policiando? Essa é boa, tá? Agora eu tenho que ir, né? Eu também, tchau. Mary Jane é a única que parece que pensa aí, né? Ela é um pouco mais velha, né? Não? É, dá a impressão de ser um pouco mais velha, mas não é, não. É, porque é safada, só é um... digo. Que isso? Não, quer dizer que isso. Ataque gratuito? Olha, eu porque você tem sido demais. Ela é mais madura. Eu acho que eu não tenho sido um bom isso. Namorado. Não é tão infantil quanto as outras. É melhor a gente ser apenas amigos. Tem mais experiência de vida. Você está me dando fora? Desculpa. Você me defensou? Eu acho que não. Já chega, Pete! Acabou! Finalmente! Tá em qual parte aí? Ali está chorando, tadinha. É, estamos sincronizados então com o Peter. É. Destruindo o coração da própria pobre coitada. Pois é. Eu ainda não vi o Harry. Espero que tenha dado tudo certo com os pais dele. É, não é uma hora muito boa. Doutora Connors, o que aconteceu? Kurt e eu estamos deixando o laboratório. Aliás. Cara, essa cena deve ter deixado o Magari extremamente. Detalhes, mas temos que mudar. Chateado com não ter uma terceira temporada, né? Que ainda não mostrou aí por que eles estão saindo do laboratório, não, né? Mas. O Dr. Warren é um. Veja a previsão pra terceira temporada, Magari. Muito triste. Mas, vejam, não aprendam demais. Muito deprimido. Dr. Warren, olha só, ia assumir o laboratório com Peter e Gwen trabalhando com ele. Ah, meu Deus. Uma notícia do Mencken? Rua Barrow 909, último andar. Obrigado, Garga. O cheque está no correio. Vamos lá. Vocês estão em qual ponto agora aí? Agora tá o Harry e o Norman indo pro outro helicóptero. Toda vez que eu pergunto, a gente tá sincronizado. Se eu parar de perguntar, que adianta. Quer ver? Foi você que pediu pra eu tirar o brevê. Vocês separaram que o Norman citou o Garga, né? MacGarga. Sim, é, foi o que eu falei agora há pouco. O escorpião. Sério que quem tá pilotando é o Harry? É. Ele falou que tem o brevê lá. Coloca um moleque pra pilotar um helicóptero. Bem verde. Direto. Eu não vi você falando do escorpião, não. Eu acho que... Eu falei o camaleão. Ah, não. Quer dizer, o escorpião. Ah. Eu até errei. E daí, da primeira vez que ele apareceu, eu falei também. É porque o escorpião ainda não tinha aparecido não. Na série aí, né? Não, tinha aparecido. Então... Igual o Homem Hídrico. Apareceu só o cara que é o Homem Hídrico. Maurice Bent. E foi só assim, igual apareceu o Cassidy. Não, mas também não é o Mank. Tan, tan, tan. É o Mank que sabia que não era ele. Legal que... O... Lógico que o último episódio tem que ter o clímax, né? Mas no... da primeira temporada foi o Venom, né? Que foi um episódio muito legal. E nesse é justamente o do Duende. Esse apaga praticamente a série toda. Quer dizer, realmente apaga a série toda, porque não tem mais, mas... Ele lutando com o Duende, a hora que eles caem se socando aí, que talvez eu esteja adiantado, mas não importa, é... lembra bastante a luta do Homem-Aranha e o Venom no Homem-Aranha 3, na hora que eles estão caindo lá naquela construção. Sim. E assim, no... Segundo melhor Venom da... de todas as mídias. E assim, lembra, e provavelmente é proposital, porque esse desenho tem várias referências às cenas dos filmes, né? E esse... O próprio... A menininha que aparece na abertura lá. É. O próprio Homem-Aranha... Na abertura tem o Homem-Aranha em cima do metrô, igual a cena que tem no filme Homem-Aranha 2, né? Do trem lá. Eu fico imaginando se num filme mostrasse o Harry pilotando avião, helicóptero. Que choradeira que seria. Eu já chorei no desenho. Pois é. Ah, porque nos quadrinhos ele nunca tirou o brevê lá de... Nem ele nem o nome tem brevê, então ele não podia voar. E nem o psicopata, o psiquiatra. O psicopata. Eu gostei, cara, dá um bom nome. O psiquiatra é psicopata. Psicopatra. É bom, porque se for psicopata, o Eric vai cortar. Por quê? Pato, Howard, o pato. Ah! Se não sou eu, nem você, e nem o Mankin, quem soube que sabia da globulina? Será que o Duende... Oh, mas o Duende aí contratou metade de Novo Horizonte pra ele. Todos os bandidos. É, agora nos quadrinhos. E ele pagou só metade. Isso vale uma repostagem. A imagem tá no post aí de quando o Duende Verde paga metade antes do serviço ser feito e outra metade pra depois. O Norman. Isso aí, se o pessoal não tiver visto, vale a pena. Por que essa série acabou? Ah, é porque é boa. Tanto que quando o Ultimate tá ficando bom, eles vão cancelar também. Ah, quem sabe vem alguma coisa melhor. Não pode. Senão vai, não passa do primeiro episódio. Eu falei outro dia lá no grupo que eu troco tudo que é filme, os 5 que já fizeram, os que vão fazer, por mais temporada desse desenho. Pior que não pode. Depois, na hora que acabar, eu comento aqui. Ah, não pode, mas eu tô falando que eu trocaria. Ah, sim. Quem será? Com certeza é clones. Tá bom, não. Mas... Ainda não, só na terceira temporada. É. Quando a gente vai começar a falar da terceira... Ah, não, pera. Norman Osborn, nunca pede desculpas. É um impostor, claro. Eu não fui designado pra isso. É uma... É, como é que chama o negócio? É. Pô, essa série é tão genial que, como eu já comentei lá atrás, em outros episódios, Você percebe quando o Norman, o duende vê o camaleão, vê o Norman, ele dá risada como... É, verdade. A primeira vez que eles se encontram lá atrás, na Oscar, você vê que o duende fala, capaz. Ah, eu ia comentar que é uma cama com juba, né? Camaleão. Camaleão. Isso. Ai, meu Deus. É a cama do Kraven. O camaleão é a cama do Kraven? Pô, eles são irmãos. Eita. Mas não é de sangue. Essa né? cena aí, essa. Nessa cena já deu pra matar aquele, era com a cara de... Ah, é quem que ele fala ali? Quem que era o camaleão? Hã? O camaleão ali, ele fala que era o Norman ou era o duende? Ah, era o Norman. Norman. Norma. Quando o duende viu o camaleão, ele deu aquela risada de doido. E aí ele tá revelando tudo, né? Como é que ele armou pro próprio filho também. E o Norma é o Flash também, porque foi rapidinho. Ele quebrou a perna do Harry. Torceu, na verdade. Legal que o Norman tem a mesma noção de loucura dos quadrinhos, né? Tipo, aí eu fiz tudo pra proteger o Harry, né? Se eu fosse preso, o que seria dele? Você tá um pouquinho adiantado, mas... É, não. Eu tô pausando de vez em quando aqui, mas alguns comentários que eu fiz aqui já... São de cenas que ainda não apareceram pra mim aqui também, não. Só... Adiantando porque veio a cabeça aqui. Por falar em gritaria. Eita. Morreu. Acabou. Fim. É, morreu. Legal que o olho da máscara também aumenta conforme o olho dele. Na cena do cemitério a gente vai ver que o Harry é um pouco manipulador também. Tá no final da cena. Tá no gênio. Para manipular esse cabelo tem que ser. É você que me dá forças para eu não voltar a tomar a globulina. Ah, eu recebi os seus recados. Você queria falar alguma coisa para mim? Ah, é, eu esqueci de comentar que na hora lá que mostrou o Peter e a Gwen chegando no laboratório, os Connors estavam falando que iam para a Flórida, né? Ah, muito importante para a Flórida. Mas pelo menos a cidade tá salva. E o... Ah, não, agora que falou. Eles estão indo pra Miami. É hora de começar uma nova vida de aventura. Uma nova vida. Isso é romântico. E esse que é o clone, porque é loiro. Ah. Pior que ele tá parecido com o Kingsley. E... Fim. Infelizmente. Infelizmente. Então. Espetacular, espetacular. É. Incrível, incrível. Amanhã, aranha. O objetivo da série, acho que o Magari falou isso. O Magari falou isso em algum programa anterior aí que. Não lembro se o Magari tinha falado, mas. O objetivo da. Foi besteira? Se foi, eu falei. O objetivo deles era fazer 5 temporadas com no total de 65 episódios, né? Isso. Esse que era o plano inicial. Acabou tendo só 2 com 23. Muito triste. Podia ter pelo menos igual a dos Vingadores, que também era muito boa. Vamos fazer um episódio com os 2 episódios que o Aranha aparece na série dos Vingadores. Isso tem DVD. Aí, ó, dá pra fazer. Então, as 2 temporadas dos Vingadores tiveram cada uma 26 episódios. 52. Ah, já dava uma boa felicidade geral pra nação. É, e eu tava vendo umas notícias lá sobre a época que cancelou e tudo mais, né? Que a terceira temporada eles já tinham confirmado que ia ter... O Magari até comentou que apareceu alguns personagens, mas eles já tinham confirmado que teria o Carnificina, e o Cassidy já tinha aparecido, né? Teria o Homem Hídrico, teria o Escorpião e o Duende Macabro. Olha só. Tanto que todo mundo apareceu. É, todo mundo apareceu sem ser como vilão ainda, né? Mas já tinham aparecido. Na época também teve... Um dos produtores chegou a pensar que... Ele pensa não. Comentar que um dos planos dele era depois da 5ª temporada. Fazer um especial de TV pra terminar. E aí quem sabe matar a Gwen. fazer alguma apesar, coisa, uma referência. Apesar que eu acho que... Então, alguma referência à morte dela, mesmo que ela não morresse, mas... É, eu acho que morrer ela não morreria, porque... Ah, talvez morresse, tipo... Pra fechar tipo, a série, Mary Jane, acho... na série de 94 lá, não morreu, mas foi pra outra dimensão, dá uma... Inventaram alguma coisa estranha. Mas eu falo assim, porque lá na de 94 não teve um final mesmo, né? Ficou em aberto isso aí. E um especial pra fechar a série, eu acho que não... Não sei se o pessoal ia aceitar muito bem a Gwen morrendo, né? Fechar a série matando a Gwen, pô. Porra não, final, acabou. Então, mas não ia ser muito bom pra... O pessoal que assistia, principalmente os que não leram quadrinho e tal, que sabe tudo com o alvo, né? E também nos quadrinhos é mais legal a morte dela, pelo que vem depois, né? Se terminasse com a morte dela, acho que, sei lá. Mas enfim, todo mundo sabe, né? Mas a série foi cancelada quando a Disney comprou a Marvel lá, né? Ou naquela época, mais ou menos. E aí a Sony, ela devolveu os direitos televisivos pra Marvel, né? Só que ela manteve... No pacote lá, acho que a Disney comprou também. A Sony perdeu esse direito. Só que assim, ela voltou os direitos, mas ela tem os direitos sobre o que ela fez, né? Ela tem o direito sobre... Sim. O Espetecla, sobre o aquele da MTV também, era da Sony, né? Era. Então, quando eu comentei no meio do programa que não daria pra ter mais temporadas, é porque a Sony não pode promover, não pode criar, né? Nem a Marvel. Porque a Sony não tem os direitos e a Marvel também não tem os direitos. Tanto que foi essa uma das razões desse Aranha não ter aparecido no Spider-Verse. Exatamente. Nenhum dos desenhos, aliás. Só o dos anos 60. E o do Ultimate. Será que ao menos ele foi citado de algum jeito? Não, apareceu o do Ação Sem Limites também. É, mas aquele do Ação Sem Limites oficialmente é o dos quadrinhos. Baseado na série. Série. Mas lá o direito eu acho que ainda era da Marvel, não? Então, aí eu não sei. É, mas enfim, não importa. Por que você pensou, mano? E eu não peguei também essa referência igual pegamos. Teve o do Andrew Garfield, do Tobey. É, então, será que teve alguma referência a ele? Essa é a terceira pergunta. É, pra quem tá ouvindo aqui e não sabe ainda do que a gente tá falando, é que Spider-Verse tá saindo esse ano, saiu, né, terminou de sair esse ano lá nos Estados Unidos, né, a gente tá em 2015. Então, lá aparecem vários Homens-Aranhas de várias dimensões, né. E os que enfim, não podiam aparecer como dos filmes foram citados, assim, descaradamente. É, foram só citados, né, tipo... Genialmente, na verdade. É difícil usar genial pra falar de Spider-Verse, mas essa foi uma das partes. Bom, então é isso, né? Fechamos a série e eu quero deixar em aberto pra quem tá decide, ouvindo, você fecha ou você deixa aberto? Fechamos a série, mas o que eu quero deixar aberto pro pessoal comentar. Como é que é? Você vai deixar aberto pro pessoal? Comentar, né? Eu não coloquei nem vírgula, olha só. Você começou a ler Batman e ninguém tá sabendo? Quero pedir pro pessoal aí comentar, seja no site, seja no grupo do Facebook e tudo mais, o que que eles querem que a gente faça, né? De qual outra série e tudo mais. O único pré-requisito é que hoje em dia seja possível achar DVD ou achar legalmente na internet, né? É, não isso que eu falar, que a gente possa ter acesso de alguma forma legal ao material. Isso, não, por exemplo, Homem-Aranha dos anos 60 eu queria fazer, mas de forma legal não tem os episódios, né? Então não, tem que ser outra coisa. Ah, tem um outro episódio espalhado no aqueles DVD da série de 94 que saiu por aqui. Então, tem uma meia dúzia só, tem os VHS que saíram, tem os DVDs que foram lançados. É, então assim, se fosse a série de 94, por exemplo, saíram 32 episódios nos VHS da Spider-Man Collection, né? Que eram dois episódios em cada um, que eu sei que VHS nem todo mundo tem acesso, mas saiu legal. Então, ok, a gente poderia fazer. E tem também os 5 DVDs que saíram com uns 6 episódios em cada um, mais ou menos, né? Que alguns coincidem com os VHS e outros não. Ação Sem Limites tem na Netflix. O Ultimate tá saindo, né? Só que o Ultimate, não sei. Porque o Sem Limites a gente sabe muito bem, né? Que vale a pena. Ah, mas o Ultimate, Sem Limites são... Ultimate a partir do terceiro episódio da terceira temporada. É o top. O Ação Sem Limites, eles são só 13 episódios, então nem que seja pra zoar, eu acho que compensa, sabe? E talvez também assistir com outros olhos, de rever depois de tanto tempo, pensando assim, é só uma versão, não é uma adaptação, talvez não isso, seja é tão... é só uma versão, exato. Não é por não ser uma versão que eu não tenho essa viadagem, é porque eu achei ruim mesmo. É, não, eu lembro de ter achado ruim também, mas é também uma opção... Esse é o meu principal critério, ele é ruim. Então, não é por ser uma coisa diferente. É, sim, é porque... É, enfim. E o DMTV também, eu acho que tem na Netflix, não tenho certeza. Mas enfim, fica aí em aberto. Ah, mas o DMTV saiu em DVD. Aqui. Saiu, né, então. Ah, é verdade, eu aluguei uma vez, assisti um episódio eu e tenho. Falei... Não, não é pra mim. Eu gosto. Acho legal. Eu não gosto da animação. Ah, tá. Eu não sei se a história, eu não sei opinar muito bem, porque eu acabei não assistindo tudo. Eu acho legal. Bom, então é isso. E a partir do terceiro episódio do... terceira temporada do Ultimate. Legal. Aí eu não citei o dos anos 80, né? O Homem-Aranha e depois Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos. Nem a série do Nicholas Hammond, mas eu acho que também não saíram legalmente. Ah, saíram alguns episódios. Filme... Não, do Nicholas Hammond a gente já foi do Tweep, viu? Ah, não, é. Não, é, e, tem, e tem um outro filme também. É, eles pegaram um outro episódio e fizeram o filme. Tem mais dois, ou três. Mas, tem aquele que a gente já comentou do... São três, que tem total. O símbolo do Mortal Kombat, que é o Homem-Aranha Desafio do Dragão. São três no total que saíram, oficialmente. Mas saíram como filme, né? Eu acho que dá pra gente deixar reservado pra uns Tweep Views Classic especiais. Mas enfim, é isso. Acabamos falando um pouco fora do assunto aqui no final pra... Porque sobrou tempo, a gente falou de um episódio só, né? Afogar as mágoas também. É, pois é. Mas é isso. Espetáculo Spider-Man terminou, considerado pela maioria dos fãs como a melhor ou segunda melhor série do Homem-Aranha, né? Que já saiu. Cara, é que dos anos 90 tem aquela coisa nostálgica, mas a Sangue Frio mesmo, essa é a melhor, com certeza. Ah, sim. Eu acabo colocando os dois empatados em primeira. Eu nem coloco essa em segundo, mas é porque são critérios diferentes, né? A outra tem a nostalgia de... Ela tem seus méritos, ela tem nostalgia, mas a bem da verdade isso aí era bem melhor em continuidade, em tudo mais. Continuidade. Ah, não dá pra comparar a animação, que são épocas diferentes. Não, a animação em si eu não tô comparando. É igual não, comparar até... efeito dos filmes, dos dois filmes. Do como a história é contada, da continuidade, mas do a respeito, próxima, apesar das adaptações do personagem, como eles foram respeitados em essência. Mas assim, o próprio estilo de desenho também, assim, não da aparência, né? O ritmo do desenho, não dá pra comparar também, porque os anos 90 era diferente. Exato, é outra época, isso tipo não. Tipo assim, lá era uma época que era comum ter episódios que você pode assistir fora de ordem cronológica, por exemplo, né? Então, era aquela série que, às vezes, você tinha dois episódios interligados, né? Ou três. Mas era normal. Quando, chegou até a temporada toda interligada. Quando começou o final, sim, sim. Teve aquele episódio dos... Eu acho que a primeira vez que eles fizeram uma coisa que foi tendo mais consequência mesmo foi quando começou a saga do Uniforme Negro. Foi, teve três episódios. Foi ali que começou a ter... Não, e tinha consequência de um episódio para outro. Não, e na segunda temporada, quando ela já ganhou o subtítulo, que era o Pesadelo Neogênico, que foi toda o Peter sofrendo, passando pelo Aranha Homem, até se livrar da... Sim, dos seis braços e tal. Sim. É o que eu tô comentando, assim, na época dos anos 90, tanto desenho animado, principalmente desenho animado, quanto série de TV, eram um pouco mais solto nisso ser ligado, um outro, tipo Arquivo X, assim. Você consegue era assistir... Era o caso da semana. É, mas, tipo, hoje, que se você perde um episódio, você fica, o quê? Onde eu tô? Quem é esse cara? Hoje em dia você tem pouquíssimas séries e desenhos que seguem essa linha, né? Você tem, sei lá, talvez essas séries policiais, tipo CSI... É, porque começaram naquela época. Isso, é. Mas mesmo assim elas têm umas consequências, né? Mas enfim, é isso. Deixa aí pro pessoal, além de comentar o que vocês querem que a gente grave depois, comentem também o que vocês acham aí, qual que é a melhor série e etc. E ficamos por aqui. Até mais. Muito triste esse momento. Pois é. Bom que agora, quem quiser revisitar a série pode ouvir os Tweep Views, assistir a série, ouvir os Tweep Views de novo, ouvir assistindo, fazer o que quiser. Eu vou tentar dar um animado no encerramento, mas não sei. Não. Rebaixa fúnebre logo, Magaren. Vai deixar saudades, acho que é esse o clima. Então, até mais. Abraços. Até a próxima, a partir do terceiro episódio da Ultimate. Contra un criminal lanza su irrompible red de una altura colosal, salta una y otra vez. Espectacular Spider-Man.